Tudo estava armado para eu não voltar, mas o meu Deus é poderoso e eu vou te contar. Saí de casa pra não voltar, tudo amado pra eu não voltar, ele torcia pra eu não voltar, a festa tava pra começar. Saí de casa pra não voltar, tudo amado pra eu não voltar, ele torcia pra eu não voltar, a festa tava pra começar. Mas Deus não tinha dado a última palavra, mandou anjos fortes marombeiros me ajudando nessa caminhada. Saí de casa pra não voltar, tudo armado pra não voltar, ele torcia pra eu não voltar, a festa tava pra começar. Saí de casa pra não voltar, tudo armado pra não voltar, ele torcia pra eu não voltar, a festa tava pra começar. Mas eu aprendi com meu pai, minha mãe e meus irmãos que Deus ama aquele que é fiel e que é sincero, puro de coração. Saí de casa pra não voltar, tudo armado pra eu não voltar, ele torcia pra eu não voltar, a festa tava pra começar. Saí de casa pra não voltar, tudo armado pra eu não voltar, ele torcia pra eu não voltar, a festa tava pra começar. Mas Deus não tinha dado a última palavra, mandou anjos fortes marombeiros me ajudando nessa caminhada. Tudo armado pra eu não voltar, ele torcia pra eu não voltar, a festa tava pra começar. Saí de casa pra não voltar, tudo armado pra eu não voltar, ele torcia pra eu não voltar, a festa tava pra começar. Mas eu aprendi com meu pai, minha mãe e meus irmãos. Foi mesmo, e Mateus. Deus ama aquele que é fiel, que é sincero e puro de coração. Também é mentiroso, ele quer matar, roubar e destruir, não adianta ir a ele. Com a força de sua mão tem que se preparar, com fé e oração. É. Fogo no diabo, fogo no diabo. Fogo, fogo, fogo. Queima, queima, queima. Agora o tempo está rondando, procurando a quem tragar. Quer jogar você primeiro para o fogo esfriar. Mas eu sei e você sabe que este fogo é ardente, aquecido por Deus. No diabo o fogo é quente.